mas não retribuiu e também não pagou. E hoje diz que é carente e me pede paciência, mas no fundo faz tudo pra chamar mais atenção. Eu não vou embarcar nessa nau, em um canal que é viagem sem I'm not afraid to die.